são fatos reais da vida. Relatos banais que fica. Feridas que não cicatriza. Tampo gira de noite, de dia, que de família. Bandido descida, traficante, vadia, polícia por todo lado. Fogo cruzado, estou cercado. Pisando no campo minado. É o tempo de drama, na sua mais perfeita ignorância impera. O jogo sem regras, jogo são as peças da arte de fazer a verdadeira guerra. Trevas, onde não existe tréguas, a paz de luto. Hora, minuto, segundo é luxo, pois o nosso tempo no mundo maluco é curto. No litoral sujo, bala encontrada achando morto de peito aberto por vários tempos, fazendo sentir na pele o gosto amargo do fracasso. Seus atos não alcançou, muito menos obteve sucesso. Pra ser sincero, confesso errado, enfim, prevalece mais que o certo. Aqui já se descansa em paz, um fim até nunca mais apodrecer. Nas sete palmas abaixo no solo do cemitério. Sono eterno, nem quero, espero um dia encontrar o lindo paraíso bem longe do genocídio. O mundo oferece seu lixo, como diz o livro de Judá. Meu ar que respira, meu filho, permaneço vivo pra o proteger. Se for precisar, vem dar um maldito gatilho contra um inimigo, fazendo uma agonizada. Tempo de terror, juventude insana, sem salvação, sem opção, vivendo igual nesse triste mundão. O inferno tá em chamas, aliança profana. Muito mano em prisão, outros no caixão, não tiveram perdão, caíram na ilusão. Tempo de drama, juventude insana, sem salvação, sem opção, vivendo igual nesse triste mundão. O inferno tá em chamas, aliança profana. Muito mano em prisão, outros no caixão, não tiveram perdão, caíram na ilusão. A prosa é seca e a poesia é ácida. Não tem mágica, nem tem como erradicar. Vivo num tempo difícil, sem fico, mesmo sem incentivo. Nocivo, não sou nocivo contigo, um perigo. Ligo vários parceiros que são da correria. Meu querido, não queira comigo, paga uma de traíra. Na caminhada dessa vida sofrida pela qual passamos, erramos, pecamos, não nos valorizamos. Então somos os que tinham vontade de quando crescer, querer ser. Hoje não mais querem ser esse, mas nós queremos ter o bem material. Cria o assassino serial, que almeja ter uma triunfal carreira imperial. Tem muito mano 13 no jogo, mas às vezes são seres com interesses há meses. Já pendentes é quente, me entende inocente. Se arrepende, sou vicente, contundente. Não vou sentir, pois o mal está presente. Juventude insana, sem salvação, sem opção, vivendo igual nesse triste mundão. Inferno tá em chamas, aliança profana. Muito mano em prisão, outros no caixão, não tiveram perdão, caíram na ilusão. Tempo de drama, juventude insana, sem salvação, sem opção, vivendo igual nesse triste mundão. Inferno tá em chamas, aliança profana. Muito mano em prisão, outros no caixão, não tiveram perdão, caíram na ilusão. Tempo de drama, juventude insana, sem salvação, sem opção, vivendo igual nesse triste mundão. Inferno tá em chamas, aliança profana. Muito mano em prisão, outros no caixão, não tiveram perdão, caíram na ilusão. Tempo de drama, juventude insana, sem salvação, sem opção, vivendo igual nesse triste mundão. Inferno tá em chamas, aliança profana. Muito mano em prisão, outros no caixão, não tiveram perdão, caíram na ilusão.